Braslândia, expansão ou na Ceilândia. Os manos se viciam, se entregam com ganância. Pedra, pó, na erva se destrói e não se preocupam com a vida ao seu redor. Mas se esquecem, com o tempo se entristecem. Coitado de suas mães que vivem rezando pés. Seus amigos com cautela vão se mandando, e você aos poucos se adiantando. Eu fico imaginando e não consigo entender porque os malucos preferem se envolver com essa porra que não leva a nada. Escute o meu conselho, se liga meu camarada. A vida não é feita só de alegrias. Pense em você, deixe de se aparecer. Por alguns momentos você pensa que é o cara iludido, fudido com a mente travada. Tiro na farinha, você viaja. Um pega na massa, você se engasga. Se quiser ir pro inferno, aí é sua cara. Aspire o crack e não me diga nada. Coitado de você quando acordar, sua vida acabada. Pode acreditar, mas não me leve a mal. Eu digo a real, em memória mano Billy, consciência ex atual. Filosofia negra agora está no ar, chegando o movimento, abalando sem parar, fazendo o verbo sem deixar cair. Se liga cara, o bicho pega por aqui. Filosofia negra agora está no ar, chegando o movimento, abalando sem parar, fazendo o verbo sem deixar cair. Se liga cara, o bicho pega por aqui. Mas aí mano, eu quero te dizer, eu sou seu amigo e não quero te ver sofrer. Quero te ver feliz de cabeça erguida, longe do crime dominando a sua vida. Pare pra pensar e preste atenção, ouça a mensagem que vem do nosso coração. O crime te oferece muitas maravilhas, mas depois destrói sua casa e sua família e todos que estão em sua volta, te transformando no perfeito idiota. Se essa é a vida que você quer levar, vá, siga em frente e continue a se matar. Filosofia negra agora está no ar, chegando o movimento, abalando sem parar, fazendo o verbo sem deixar cair. Se liga cara, o bicho pega por aqui. Filosofia negra agora está no ar, chegando o movimento, abalando sem parar, fazendo o verbo sem deixar cair. Cara, o bicho pega por aqui. Essa é a minha área, eu não posso reclamar. Meus manos eu respeito, aí negão como é que tá? Chega mais pra ficar, a pampa vamos lá. Sua família vai bem, hum, deixa rolar. Seu pai mandou um abraço, sua mãe um amém. Seu irmão tá legal, por aqui tá tudo bem. Assim eu vou levando a vida que eu quis, respeitando os meus chegados, eu quero é ser feliz. Não desando nas ideias, eu mando uma mensagem. Abra sua mente e deixa de trairagem. O rap é nossa cara, pode acreditar. Hey, mano, chega mais, vamos nos apresentar. Filosofia negra agora está no ar, chegando o movimento, abalando sem parar, fazendo o verbo sem deixar cair. Se liga cara, o bicho pega por aqui. Filosofia negra agora está no ar, chegando o movimento, abalando sem parar, fazendo o verbo sem deixar cair. Se liga cara, o bicho pega por aqui. O submundo do crime não leva ninguém a nada. Por isso, Filosofia Negra manda uma mensagem de paz para toda a periferia. Pensando sempre pra frente e não deixando nada te dominar. Filosofia Negra, esse é o recado, pode acreditar. Filosofia Negra agora está no ar, chegando o movimento, abalando sem parar, fazendo o verbo sem deixar cair. Se liga cara, o bicho pega por aqui. Filosofia negra agora está no ar, chegando o movimento, abalando sem parar, fazendo o verbo sem deixar cair. Se liga cara, o bicho pega por aqui.